www.boyslovebrasil.com. Oi, gente. Então, eu sou o Cauê, membro da Boys Love Brasil. Estamos no início da segunda parte do podcast para comemorar os 2 anos da página. E hoje estamos comigo, eu, Cauê, com a Angel. Tudo bem, Angel? Estamos aqui com a Angel. Tudo bem, Angel? Tudo! Agora vai! Agora vai! E também com a nossa convidada especial, uma leitora que nos acompanha, a Bia. Tudo bem, Bia? Oi! Tudo ótimo! Então tá. Então agora a gente vai dar início. O tema desse segundo grupo é sobre alguns dos problemas que a gente pode identificar nos BLs. Bom, o primeiro que a gente vai falar... Espera aí, Cauê, um minutinho, Cauê. Ana, como você, assim, está de convidada, né? Se apresente, fale como você conheceu a página, por favor. E depois a Angélica também fala como você entrou na Boys Love Brasil. E você também, Cauê. Pra quem tá ouvindo, né? Vamos fazer essa apresentação primeiro. Nossa, você tá falando muito mal, tá bom. Começando por mim. Então eu me apresento primeiro ou a Bia? Tanto faz, vocês escolhem o... Você primeiro. Então tá, gente, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Cauê, como eu já disse. Eu faço parte da Boys Love Brasil. Eu exerço a função lá de tradutor, colunista e também divulgador no grupo do Facebook. Eu conheci a Boys Love Brasil no final do ano passado, em dezembro, e foi bem legal, porque do nada eu tava no Twitter mexendo e eu curti um post, se não me engano. Na verdade eu comecei a seguir a página no Twitter e já vi uma mensagem assim: ah, você gostaria de participar, de entrar para a comunidade? Eu falei: sim, mas eu não tenho experiência nesse ramo. Mas aí o John, ele disse: não, tudo bem, você pode fazer um teste. E eu fiz esse teste e tô aqui até hoje. Ele tá sendo muito bom pra mim, uma experiência, assim, demais. Eu espero continuar por muito tempo mais na Boys Love, que é demais. Ok, sou eu agora, né? Então, já conheço esse mundo faz um bom tempo, assim, né? Não dava contar no dedo. E eu comecei a curtir os posts do nada de um monte de página e acabei caindo numa deles. E foi. Estou até hoje só lendo um monte de matéria. Adoro aquelas que criticam os atores biscoiteiros. Meu Deus do céu, ela é muito John. Né? Tá vendo, sim? São seus olhos. Né? Angel? Sim, eu era uma leitora do Twitter, na verdade. Eu fui assim como o Cauê, né? Eu curti um post lá, aí veio a mensagem, né? E eu fiquei assim: gente, será que eu faço isso? Será que eu consigo, né? E eu falei com o John e ele foi super de boa, super carinhoso. E eu comecei a fazer, fiz o teste, entrei na Boys Love faz... Não chega a um ano ainda. E eu também não conhecia esse mundo há pouco mais de um ano, só um ano e pouco, que eu assisti o meu primeiro Boy Love. E me apaixonei, né? Diga-se de passagem, por isso estou aqui. E eu gosto de tudo e adoro a galera da Boys Love. O povo é todo doido, mas é uma maravilha. Beijo. Calma. Ô, Anjo, você disse que o John foi carinhoso com você. Você tá forçando, né? Ai, que pesado. Que naja. Fica tranquilo, porque pode falar mal dele aqui, que ele não tem poder sobre a gente, aquela cobra. Nossa, Maria. Para de rir, gente. É verdade. Eu só falo coisa verdade. Tá bom, irmã. Então, continuando. Apresentados, eu, a Angel e a Bia, nossa convidada. Vamos dar início, então, ao nosso tema. O tema de hoje, o tema do nosso grupo, na verdade, vai ser sobre algumas críticas aos BLs. A gente vai começar... Então tá. Então a gente vai começar falando sobre o estupro nos BLs. Esse eu quero começar a falar, né, vou ser bem assim intrometido, eu vou querer começar a falar que isso é uma coisa que... Não é, eu acredito que não seja só nos doramas, sabe? Eu já presenciei assim, presenciei, eu já assisti alguns animes que isso acontece. Tá. Ai, que horror, que pesada. Ai, meu Deus, desculpa. Desculpa. É uma coisa que eu já tive o contato, que foi, eu até fiz uma matéria, mas eu fui bem criticado e eu gostei, porque eu gostei. Porque eu gostei de ser criticado, porque o pessoal interagiu e eu vi que muitos deles, porque na verdade muitos da matéria que eu fiz foi sobre Jungle Romântica, eu falei que... Eu li. Vocês leram? Ai, que bom. E eu falei Sim. que... Eu sei que a gente procura nos doramas, né, nos BLs em geral, sair um pouco da nossa realidade, né, porque eu acho que é pra isso serve o dorama, né, o nosso lazer, nosso entretenimento, mas que é sempre bom a gente ter aquela consciência do que a gente tá assistindo, né, do que aquela obra passa, porque eu acredito que toda obra, livro, filme, teatro, enfim, que seja, tem sempre um objetivo, uma crítica a fazer. E sobre esse negócio, de falar, não é estupro o que aconteceu no primeiro episódio. Tá, tudo bem. Eu acho que é. Mas se você acha que não é, tudo bem. A gente tem que respeitar. Mas, como eu disse, o meu intuito naquela... Respeito, só minha opinião importa. Eu não sou assim, tá? Eu sou tolerante, diferente de vocês que fazem que são intolerantes comigo religiosamente e politicamente. Mas, continuando, é difícil ser de direita e ser evangélico no Brasil. Mas, enfim... Tá, você adora rezar com texto na mão e dois na boca. Dá licença, continuando. Pelo que eu saiba, o Bob não era nem pra estar aqui, mas tudo bem. A minha intenção com aquela matéria foi isso, de a gente ter a consciência. Mas vou falar sobre os doramas, que não é pra falar sobre anime, é pra falar de dorama. Eu acho que esse assunto do estupro, ele é muito recorrente. Eu vou citar dois doramas que são mais recorrentes em doramas chineses. Por exemplo... A Round Trip for Love. Alguém já assistiu esse dorama? Não, esse eu não assisti. Na verdade, eu passo longe de dorama chinês. Porque, não, porque só na verdade, tirar... Esse não é um dorama em si, é um filme, né? Ah, isso, é filme? É um filme, são dois filmes. Round Trip Love, Então, nesse Around Trip for Love, o primeiro todo mundo gosta, né? O casal fofinho, ai, amor, beijinho, tudo bem. Aí tem aquela mãe, né? A mãe do protagonista, né? Faz a vida do filho uma loucura, e quer que ele case, tenha uma família, que ela quer ter netos. Só que aí o outro não entende, não vou dar muito spoiler, mas no segundo filme tem cenas assim deploráveis, e que quem romantiza aquilo, eu acho que tem certos probleminhas, mas é claro que eu tenho que respeitar essa romantização, infelizmente, né? Mas, enfim. E o outro ainda bem que eu sou do PCdoB, não sou obrigada a respeitar. Grito, grito! Berro! Enfim, e o outro exemplo que eu tenho, mas esse outro exemplo que eu tenho para dar, mas não é chinês, que eu queria comentar, é sobre Love by Chance. Acho que você Sim, falou, eu ia né? falar isso. Então, eu ia falar isso. Vocês que vão, acho que vão querer falar mais sobre, que é aquele lá, eu não lembro mais o nome deles, mas aquele, eu acho muito engraçado, é o treinador do time de futebol, que tem, que é bem cara de sonso, muito engraçado isso. E aquele é o Tecno. Outro, Técnico. Tecno. Tecno. Ah, o nome dele é Tecno? Isso. É Tecno. Ah, enfim, e ele e aquele menino do ensino médio, eu achei ele engraçado. Quem? Kenta. Jesus, enfim, esse aí mesmo. Eu achei engraçado o jeito como ele abordava o Tecno, mas... mesmo assim que a gente tenha achado engraçado aquela cena final, querendo ou não, aquilo foi um estupro, porque ele estava inconsciente. Exato. Né, exatamente. É um dos exemplos que eu ia falar. Porque faz tipo, a maneira como ela é desenhada, que é justamente como ela é muito retratada muitas das vezes no Boy Love, é justamente isso. A pessoa bebe, enche a cara até a tampa, fica praticamente inconsciente, ela não está responsável por nenhuma ação dela, que foi o que aconteceu com o Tecno. Ele chegou lá, ele nem sabia que o Kenkla era o Kenkla, ele pensava que era o irmão dele. E aí acontece tudo, entendeu? Gente, e depois, espera aí, o Angel. De estupro que eu lembro de Boy Love, é Love by Teens e My Dream. E My Dream ainda é pior, porque tipo, não teve BB, sabe, entendeu? Ai, pelo amor de Deus, você tá falando daquele... Nossa senhora, você tá falando daquele negócio que o cara tem 200 anos e é apaixonado por menino de bebê? Não, esse aí não. Isso aí, até que nem é do jeito que o pessoal falava. Tipo, ele não era apaixonado pelo garoto, não, quando ele era criança. Eu tô falando da cena de estupro que teve mesmo lá. Eu fiquei com tanto. Eu vou te falar, Angélica, que eu fiquei com tanto nojo daquele cara ser tão velho e parecer mostrar aqui. Porque deu a entender até onde que eu vi ele desejando beber, né? Aí eu fiquei com Não, tanto nojo que eu eu nem tenho que falar continuei. você com respeito, tá, gente? Eu quê? Tô perdido. Mas aí, diz, Angélica, eu não cheguei a ver essa cena, não, que eu não terminei de ver, que eu fiquei com Não, nojo. teve uma cena de teve um estupro mesmo. O amigo dele, que ele tinha, no caso, o Lanway, tinha dois amigos, né? O Guide e o. Eu esqueço o nome do outro. Foi esse outro que acabou sendo estuprado. E tipo assim, aconteceu o estupro e no outro dia tava normal. Totalmente normal. Eu fiquei, mano, como isso? Vai ter segunda temporada. Ah, não, agora eu lembrei. Você não tá falando do. Você não tá falando do personagem principal do Dream, não. Você tá falando daquele Não, amigo dele que foi o amigo do que gostava do Dream que estrupou, não foi? isso. Ah, tá. Esse. Eu Nossa, não que tô bacana. falando do Lanway. É Drone, aham. Eu não tô Ah, isso falando. daí eu cheguei a ver essa merda aí, infelizmente. Meus olhos não desviram. Justamente quando eu vi, o pior é a reação. Tipo, ele no máximo ele tomou uma porrada na cara. Eu fiquei assim, mano, esta porra tinha que estar presa. Pois é, não, igual é, depois que puseram aquela merda de heroin, eles acham normal. Olha aqui, se você começar a falar de heroína aqui, eu vou dar na sua cara. Tá, continuando. Gente, mas é porque eu não vi o último episódio de Love by Chance. É nele que o técnico e o outro lá acontece sozinha? No último episódio, deixa eu falar um negócio. Pra mim, eles cagaram com todo o Love Chance no final. Primeiro, porque o casal que todo mundo queria ver junto não ficou. Depois teve essa cena horrível aí, que realmente acontece nos livros, mas foi uma bosta. Sinceramente, tudo de ruim aconteceu nesse último episódio. O único casal que se salvou ali foi o principal. Exatamente. Porque o que aconteceu? Ah, pelo menos Glória Batista, ou sei, que no caso o Tim Khan ficou daquele jeito porque era o corte que o Pinil tinha pensado. Porque ele tinha imaginado uma segunda temporada. Então ele cortou eles ficando ali e teoricamente voltariam na segunda temporada. Como acontece ao longo da história, né? Da novel. Agora, aquela cena do Tecno e do Quinta não tem como salvar, mano. Foi estupro aquilo ali, não tem como. O Tecno nem sabia que, como eu disse, que era o irmão. Ele pensava que era o irmão dele que tava lá. Depois que ele viu que era o Realmente, Quinta. eu achei bem desnecessária aquela última cena, sinceramente. Aquele caso não era nem pra ter existido, já que não tinha tempo pra eles. Cortável, ué. Aí eu vou Justo, achar mas tipo assim. assim, Tá, se eles sabe, gente. tivessem. Era pra desenvolver melhor, entendeu? Fora que esse garoto, como eu tava falando com um amigo meu, esse garoto ele já me assustava. O menino tava no ensino médio. E ele atacava mais do que qualquer um que tava na Não, faculdade. tem gente que corre atrás do novinho, né? Ele corre atrás dos velhinhos. Ai, para, você respeita, Bob. Você respeita porque eu gosto. Mas você é puto, não tira de base, não. É o quê? Não. Gente, calma. Vamos A questão não é acabar correr de. atrás. Tá bom, continua, Angélica. Ô, A Bob, você tá questão não é correr gravando? atrás. Tô gravando tudo. Só que tá cortando a fala da Angélica. Meu Deus, você tá gravando? Ai, meu Deus, oi, gente, tudo bem? Tô participando, pode falar. Eu falando aqui. Ai, que horror, fala. Mas ele vai editar de boa, não te preocupa. Ah, tá, tudo bem. Mas essas partes do Cauê falando que aqui curte um vovô, eu vou deixar. O quê? Ah, não, mas tudo bem, pode deixar. Eu gosto de pessoas mais velhas, eu respeito, tá? É respeito. Coisa que O você não problema tem, né? não. Não, pra mim, o problema do Kenka não era ele correr atrás do Tecno de boa, entendeu? Você querer um mais velho, não era esse o problema. O problema é que, como eu disse, ele assustava. Ele, tipo, ele preparava tudo. Por que ele conseguiu ficar? Porque ele subornou o irmão mais novo. Gente, eu adorei isso. Ai, desculpa, eu dei risada. Eu faria isso super vendendo meu irmão. Gente, que horror, mas eu faria. Eu faria isso, eu não faria diferente. Isso que ele é universal, né? Tá certinho junto com o bispo traficante. Não, não. Vendo por outro ponto de vista, é diferente. Porque, assim, é uma obra de Deus. Porque o dinheiro que dessa venda eu ia dar como indulgência. É óbvio. Ah, é, tá. Tá bom, então. A gente se desvia muito dos assuntos, né? Mas tudo bem. Não. voltando à questão do estupro, pra mim aquela cena foi sim, não tem dúvida. Porque o Tecno, ele não respondia por ele, entendeu? Tanto que no outro dia, no, depois, ele não... O próprio Kenka contou o que aconteceu, porque ele não lembrava. Não, e sabe qual é o pior dessa parte? Ele contou como se ele tivesse certo e o técnico tivesse errado. Mano, eu ri, fiquei triste e não sabia o que... Sim. Eu odiei esse personagem. Tipo, eu amo o ator, ele é lindo pra caralho, mas tipo, sim. Mano... personagem. Contenha, é um menina, se contenha. Eu, hein? Mas ele é lindo mesmo. Ele é lindo, ué. Já viu a foto dele no Instagram? Meu bem, que então, é aquilo? Viva o presidente. Viva o presidente. Ele é muito lindo. A questão é que o personagem realmente era... Ele fez isso porque, como ele disse no final, ele queria que o Tecno, por ser mais velho, se responsabilizasse por ele, entendeu? Tipo, ele... Ai. Ele conseguiu engendrar o Tecno em tudinho do jeito que ele queria. Foi assim que ele conseguiu, literalmente, como ele disse, pegar o Tecno pra ele. É verdade. Ele foi fazer isso. Que horror, que horror. Muito. Gente. E você, claro. Bia, qual exemplo você tem pra dar pra gente? Qual outro tópico? Não, é sobre esse tópico. Qual sobre séries isso, você acha? Você viu, que... assim... Não precisa ser exatamente da Ásia, pode ser um filme também, que você lembra que teve essas coisas. Não, pra mim foi pro Zugman. Aquilo ali foi puta que pariu, nem foi nem entre homem e homem, foi tipo entre mulher e homem. Meu Deus, o que foi aquilo? Nossa. É, esse eu não assisti, mas eu acho que foi. Acho que foi o Cauê, foi tu, Cauê, que fez uma matéria sobre. Ah, menina, é verdade, não me julgue, você tá falando? Sim, traduzindo. Nossa, Não Me Julgue é uma coisa, assim, terrível, porque a série, ela, na verdade, não é BL, né? A BL é bem suave, etc. Mas o jeito... Porque você vendo aquela série que tá na Netflix, inclusive meninos e meninas também, se vocês quiserem assistir um Acorne, que é, mas sem ser no site ou YouTube, na Netflix tem. Então, ó, gente, vamos lá assistindo pra dar mais ibope pra Tailândia e pra vir mais. Mas continuando a falar de Não Me Julgue, Não Me Julgue é tenso, porque eu vou, não vou dar spoiler, mas vou dar um resumo, basicamente. O menininho... Mas era a Bia que tava falando dele, você tá... pra que você vai passar na frente dela? É você verdade. Vai contar, porque ela não quer falar, ela só falou o nome. Vai, Bia, vai. Não, ela vai falar, você cortou? Ai, desculpa, gente. Ai, meu jeitinho, não dá. Tudo bem. Não, é que eu gostaria de comentar uma coisa. Porque assim, quando eu tava assistindo, eu tava focada novamente no dorama. Só que assim, quando eu fui lá pro episódio 6, não sei se era esse episódio, por aí, que ela vai contar pra outro o que aconteceu, né, lá no primeiro episódio, eu percebi que como se eu não tivesse visto o dorama inteiro, porque eles trataram aquilo com tanta suavidade, com tanto, sei lá, normalidade, que eu não tinha percebido que a cena realmente era aquilo. Porque além dele ter feito o que fez, né, ele ainda tirou fotos indevidas e postou, não foi ele, mas foi outra pessoa que eu ainda não sei, não terminei de assistir. Tá todo mundo, tipo... Ai, meu Deus, eu quase dei spoiler, Jesus, o que você falou? Ufa. Gente, amém. Sabe? É muito triste, porque eu fiquei abismada com essa situação, sabe? Em vez deles tentarem ajudar a vítima, não, eles martirizaram a vítima, sabe? Dane-se o que a vítima tá sentindo. E, tipo, a única pessoa que se levantou pra ajudar foi o, né, aquele menino gato pra caramba que vai ser prometido. Meu na Deus, menina, assim, não precisa ficar falando essas coisas, eu, hein? Deixa toda a informação. Ai, fica exaltando a beleza, isso é muito mundano, é carnal, eu, hein, Cristo ressuscitou hoje, eu respeito, eu, hein. Bom que tá vivo e carne e osso de novo, ótimo. Mas, enfim, Bia, uma coisa que eu queria falar também sobre esse negócio que eu lembrei, na verdade, fazer uma ponte, que, infelizmente, a impressão que dá é que não é muito diferente o tratamento... Sei lá, no mundo todo, assim, abre aspas, generalizando, que dão para casos de estupro, né? É bem triste, porque sempre a culpa é da mulher. Ai, nunca a culpa é do criminoso, etc. É bem triste, né? Sim, infelizmente, eles reproduzem, na verdade, né, a realidade, que a culpa é sempre da vítima, nunca é o agressor. E My Dream é a mesma coisa. Tipo, fica uma coisa normal, o cara toma um soco do amigo dele, né, que pra proteger ele, digamos assim. Só isso, mas ele, a vida segue normal, entendeu? Não acontece, simplesmente não acontece nada. Então, como o Cauê disse, nunca a vítima realmente tem justiça. Porque... Eu e a Duda, né, a gente é muito militante, né, nessas causas. Então, a gente fez uma... Com muito prazer. Aí a gente fez uma pesquisa. Sim, como o Cauê falou, no mundo todo tem essa cultura de primeiro a gente culpar a vítima antes de condenar o criminoso, né? Então, o que que acontece? Mas na Ásia, ainda é pior, na Ásia de um modo geral, porque lá não pode haver discussões sobre isso. Para eles, na maioria dos países, estou falando do modo geral. Lógico que na Coreia do Sul tá mudando a passos lentos, mas na China, Tailândia, Taiwan... esses países, o que que acontece? É aquela cultura da mulher ser submissa. A mulher nasceu pra servir, e se ela não quiser servir naquela hora, ela pode ser obrigada a servir. Lógico que aqui pelo Oriente, é assim, digamos que seja, mas é mais velado. Não é tão explícito igual lá. Aí quando é questão de ser duas pessoas do mesmo sexo, sempre tem aquela questão. Tem o top e o bottom, em que o bottom é como se estivesse sendo representada a mulher. Por isso que também é tratado como, ele estava procurando, ele estava querendo, foi dele que estava insinuando. Entendeu? Tá errado. Eles retratam como muitas. Como é retratado também aqui no Ocidente. A questão de que. No caso, digamos, quem é mais sensível é o afeminado da história. E ser afeminado é ruim. Sempre é isso, entendeu? É sempre taxado você ser feminino e taxado de uma coisa ruim. Tudo que é ligado à mulher, no geral, dentro dessa cultura que você está falando, é inferior. Infelizmente. Exato. Aqui no Ocidente, a gente ainda tem uma discussão em torno disso. Mas em países como a China, por exemplo, que é o mais radical, é proibido discutir. Isso é um caso sério que, por exemplo, é igual país muçulmano. Em país muçulmano, teve o caso na Índia, por exemplo, aí que a mulher, que a aluna denunciou o diretor da escola que estava estrupando ela, eles mataram a aluna. Meu Deus! É queimada. Puseram ela dentro de uma sala e queimaram ela porque ela denunciou o diretor. E quem fez isso? As próprias colegas delas. Mas é porque elas são... Não, é a sociedade como um todo, na verdade, é ensinado a ser machista. Não adianta, entendeu? E aqui no Ocidente é a mesma coisa. Como o Bob disse, aqui a gente discute. Beleza, a gente fala. Mas a gente ainda tem muito... Precisa evoluir muita coisa, na verdade. Para conseguir alcançar algum patamar de direito, de fato. Uhum. Tem essa questão, eu vou falar, o Cauê vai deixar o momento de eu falar. Tem essa questão muito explícita em Heroin, que um dos meninos não quer, e o outro fica insistindo. No início, a gente acha que até que, digamos, bonitinho pra quem viu Heroin, Addict Heroin. Acha que tá bonitinho, mas depois, se a gente for analisar aquilo a fundo, aquilo ali não é uma coisa certa, gente. Não adianta. Obsessed também, quem viu os primeiros arcos de History. Eu vi, Obsessed eu não gosto, porque eu acho extremamente abusivo. Uhum. Então, é aquele abuso, assim, que a gente vê presente na sociedade, e aqui a gente ainda discute isso, mas eles não discutem, por isso que lá parece ser intensificado. Aqui no Brasil, por exemplo, se acontecer um caso igual aconteceu na Índia, por exemplo, vão ter grupos feministas, vão ter grupos políticos e tudo, que vai bater em cima. Mas lá, infelizmente, ainda não se mobilizaram para isso. Lógico que a parte do mesmo governo. Até porque lá é muito conservador, né? Se você for parar pra pensar, aqui é já um pouco mais liberal. Sim. Viva o Bolsonaro, amém. Cala a boca. Se você falar esse nome aqui, eu vou te excluir. Bolsonaro. Ai, para. Eu censuro mesmo. Quem fala bosta, eu censuro. Ai, China. Sou ditador comunista. Ditador dorsal. Não, a China é horrível. Eu me surpreendi nesse fim de semana. Não, fim de semana passado. Que teve um famite lá. Que eles deixaram os meninos até darem as mãos. Eu fiquei espantada. Porque isso nunca acontece. É sério, gente. Money. A China tá fazendo pink money agora. Eu grito. Muito. Mas tudo na China tem um de dinheiro, né, gente? Pique, mano, isso me lembrou dois gente... atores, mas ok, vou ficar calado. Se a gente fizer fica calada, um... menina. Vai querer arrumar treta, hein? Eu, hein? Não, Pink Money, a gente sabe muito bem quem é o rei Pink Money lá do Oriente, né? Chamado Ó, fica quieto, fica quieto, que tem gente que vai ouvir e gosta do God. Ó. Começa com o God. Mas é problema deles. Dados foram feitos para serem ditas. Vamos. Vamos mudar de assunto. Obrigado, obrigado. Deixa a Bia conversar nesse tipo de tópico, que ela falou pouco nesse. Quem? Ela tá com o É porque ela é a convidada especial, nós estamos travando, né? Esqueça, eu sempre acho que eu sou o convidado especial. Vai. Você não é o centro do universo, não, meu filho. Ai, gente, mas eu sou o sol, desculpa. A Terra gira em torno do sol, não de você. Eu sou o sol. Ai, gente, vocês são muito fofos. Ai. Então. Ah, eu que... Peraí. Bia, você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Esse... Não, vamos para o próximo. Pelo amor de Deus, já tá dando muita discussão. Vamos para o próximo tópico, né? Graças a Deus, né? Porque o Bob começou a falar mal do meu dorama preferido. Já quero dar uma guarda-chuvada na cara dele. Mas continua. Do heroína. Heroína. Ai, eu assisti. Odiei o final, mas ok. Viciados, enfim. Bom, indo para o próximo tema, vamos falar agora um pouco sobre como a mulher é tratada nos doramas BLs. Eu sou bem radical e eu gosto de falar assim, a satanização das mulheres, porque literalmente, aleluia, tem doramas... Tem... Amém, glória. Glória lá, glória Buda, glória tudo. Mas então, elas literalmente, amém, em alguns doramas, elas são muito satanizadas. E agora, quem quer começar a falar? A Bia. Bia? Okay. Nossa, eu falei, quem que eu começar a falar é o Bob, é a Bia. Deixa a menina falar, se ela quer falar primeiro. Não, eu, hein? É porque senão ela é convidada especial, não vai... Eu já falei que aqui é uma ditadura. É, se ela é convidada especial, ela não vai falar. Vai falar, Bia, a voz é sua. Fala, vai, Anjo. Sim, como o Cauê disse, acontece muito isso. É, claro que às vezes, a gente até concorda, por exemplo, quem assistiu Together With Me... Viu que aquela pequena, ela era completamente doida, né? Tipo, ela realmente engendrou todo um plano para conseguir fazer aquilo. Mas sempre elas são retratadas. O que eu reclamo muito, na verdade, é que sempre eles colocam a mulher como a namorada traída. Ou então, aquela amiga que gosta que vai ser a problemática. É muito difícil você ver outra figura assim. Eu acho que a única que eu vi... que era uma figura um pouco mais branda, foi em Love Sick, que era a menina que era a namorada do No. Foi um relacionamento mais brando. Ai, tipo, meu Deus, eu lembrei dela agora. Ai, que vontade de chorar. É, ela era tão fofa. Ela era meio chatinha, mas ela era fofa. Exato. Ela era meio chatinha, eu não gostava dela, mas ela era fofa. Eu... Justo. E a relação dela com o No acabou ficando muito boa. Porque ele se importava, de fato, com ela e ela se importava com ele. Pronto, entendeu? Ela protegia ele cuidava dela e assim vai. Acho que é o único exemplo que eu tenho de uma mulher que foi retratada de uma forma boa. Porque, de resto, se não é amiga, de fato, como, por exemplo, em Together FM tem a Iwa, que ela é maravilhosa, amiga dele. Justo, quem não gosta da Iwa? Não, peraí. Tá... gente, pelo amor de Deus, né? Aquela namorada do. Esqueci o nome agora, qual, não sei. Mano, aquela menina é muito chata. Você tá falando da Peng? Terceira... Eu não sei. Ela falava em terceira pessoa, gente. Não, o negócio da Peng é que eu acho que o maior culpado da história toda Together With Me da Peng foi o Tu. O personagem do Tu, que eu esqueci o nome agora. O personagem do Tular, porque... É o porque Nock, ele... né, gente? É o Nock, aham. Uhum. O culpado foi ele que queria ficar com os dois. Pois é. Ai, gente, é o jeitinho dele, é cultural, é poligamia. Qual o problema? Eu, hein? Ai, saco. Meu filho, problema... é Tailândia, não é Arábia Saudita que tem poligamia. Meu sonho, eu aspiro pra esse lugar, glória a Deus. Ah lá, credo. Vai, agora... quem tava falando, gente, eu já até me perdi aqui. Não é a Bia que tem que falar? Ela, eu acho que a Angel tava falando... Ela falou de Together, né, Angel? Sim. De Love Sick? Sim. E agora tem a uma série. Love by Chance. Love by Chance. Tem uma série. Ah, série não. Tem uma menina que. Puta que pariu. Shampoo. Meu Deus do céu, que menina chata. Ah, meu Deus, é chata. Cara, ela nem sabia que tava atrapalhando. Esse é o fiel. Ela não sabia que tava atrapalhando. E ela era fofa. Eu gostava dela. E ao mesmo tempo odiava. O pior que na... Assim, eu acho que eu odiei ela mais na série do que na novel. Não, não, ao contrário, na verdade. Mais na novel do que na série. Porque na série ela era chata, mas realmente ela foi retratada como se ela não soubesse. Na novel ela desconfia. Ela tem uma impressão. Ela percebe levemente o que tá acontecendo. Mas ainda assim ela fica lá, entendeu? Vocês estão falando da irmã do Ken? Ela mesma. Ai, eu lembro dela, tadinha. É Fujoshin Raiz, hein? Adoro. Não, não é irmã do Ken, não. É amiga dela. Aquela que o E ajuda. Ai, gente. Não lembro agora, mas tudo bem. Next. Não, é a menina que ficava com que ficava atrás do E o tempo todo. Ai, que nojo, lembrei. Ai, Chernobyl. Chernobyl. Ai, sei quem é, credo. Tá, entendi. Próximo, next. Vocês estão criticando o fato das meninas serem retratadas como demônio e estão chamando de Chernobyl. Tem condição uma coisa dessa? Minha gente, me importa. Por isso. Porque elas sempre são tratadas como chata. Elas sempre são atraídas. E quando elas são atraídas, elas ficam doidas. Vou mandar umas palestras da Manuela Dávila pra vocês, pra vocês aprenderem. Ai, lá vem o comunista de plantão, eu não aguento mais essa doutrinação. Não, mas é porque eu achei que o intuito disso seria criticar essa chatice delas, mas vocês estão criticando as meninas, não as chatices do roteiro. Desculpa, pô, vem que eu tenho uma visão machista do mundo. Desculpa, vai, me dando desculpa. É porque elas são retratadas desse jeito que as pessoas não gostam, entendeu? Como eu falei, a única relação saudável que eu me lembro de quando colocaram uma namorada pra um deles foi em Love Sick. É a única relação saudável que eu me lembro. E em Love Sick a gente tem as duas partes. Porque a gente tem a namorada do No, que eu não lembro do No já, do Pum, que eu não lembro o nome dela, que era uma demônia. Hein? É essa aí. Gente, ela é safada, aquela menina, né? Exato. Consciente mesmo. Ah, eu lembrei de outra aqui. Quê? Quem? Vocês lembram, não sei se vocês já assistiram, quem tá nesse mundo é mais repetido, é o Love's Coming, o filme. A Vinda do Amor, Love's Coming 1. Vocês viram? Não sei se chegaram a ver. É o que tem love. É o que tá. O principal é o ator que tá fazendo aquela série The Best Toons. Sim, eu vi esse filme. Ele é o Afogun. Aham, é um dos. É esse mesmo. O que acontece? A relação da série é muito boa, que a namorada separou do menino e foi atrás dele. Só que ela chegou lá e viu que ela tava com esse outro. Em vez de fazer o que? Esse cantor dela foi ajudar os dois, entendeu? Então, é uma coisa mais leve, mas não foi daquela brad igual a Pleng. Eu acho que ela, que é a namorada do Nock, né? Eu acho que ela foi injustiçadíssima, porque por causa de tudo que ocorreu. Porque esse que é o problema. O que acontece? Elas sempre são retratadas como namorada traída, aí elas ficam doidas. Só que a culpa é justamente do. Porque elas são colocadas sempre como a terceira pessoa. Entendeu? Tipo, até pra gente. Aí eu tô fundo o saco do roteiro. Quê? É o roteiro. Geralmente é isso. Gente, mas vocês já viram o outro lado da moeda? Eu acho que todos vocês três aí assistiram o primeiro Together With Me, que eu esqueci o nome dele. É Bad Romance. Vocês viram que aquele cara era psicopata loucão no amigo dele? Que tentou matar a Ayla? Não vi, não. Eu adorei. Plot twist total. Aham, eu também fiquei assim. Como? De onde? Eu não imaginava nunca aquele plot twist de Bad Romance. Foi perfeito, pra minha opinião. Bom, gente, o que eu ia falar complementar, na verdade, sobre Together With Me. Na verdade, não vai falar de Together With Me, que eu sou brasileiro. Juntos comigo. Não, Together With Me é como? Juntos comigo, enfim. Eu queria falar dessa série é que, primeiro, Corne e Nock. Corne é corno. Então, é claro que alguém tinha que ser corno naquela série. Infelizmente, acabou que a Plang Plurne ia ser a corna, gente. Eu acho que isso, na verdade, não é nenhuma coisa... Nossa, ela foi corna. Gente, é claro que alguém ia ser corno. O nome do cara era Corne. Então, a gente não tem nenhuma coisa sobre isso. Me lembrei, cheque, estou complicado, mas ok. Mas... Façam de seus chifres uma coroa. Quê? Coroa? Façam de seus chifres uma coroa. Eu não entendi, mas eu fingi que entendi, eu vou dar uma risada. Agora é falso, falar... né, essa vagabunda? Você me respeita? Gente, isso tudo vai entrar lá, velho? É porque você não ouviu. É porque você não ouviu os primeiros, né? Eu posso falar? É porque assim, a gente tem uma premissa lá no grupo, até no Twitter mesmo, que certos palavrões que a sociedade considera palavrão, a gente não acha, entendeu? Então a gente se trata nesse carinho todo, mas é carinho. Lógico que assim, a gente tá igual com o Cauê, que eu tenho muita liberdade, com o John, com a Duda, a gente trata assim, né? É porque eu dei essa liberdade pra vocês, eu, hein? Pior coisa que eu fiz. Então, pra gente, certo tipo de coisa, não assim, a gente tomou como não xingamento, entendeu? Porque o pessoal já xinga demais as pessoas, o assim, John, como diz, né? O John não me chama de Cauê. Ele não sabe mais meu nome. Ele só me chama de palavrão. Eu falei, eu tô cansado. Eu vou te excomungar, eu já falei pra ele. É verdade. Mas, gente, é porque eu tava falando. Eu posso falar? Que saco. Me convida, eu não posso falar? Ai, que saco. Fala. Obrigado. Então, eu falei sobre o comentário Together Film, eu espero que meus fãs também me apoiem na minha opinião sobre isso, mas o que eu queria falar é que vocês, eu acho que vocês não lembram, ou se lembram, acho que vão lembrar, porque é a mesma atriz, cadê o pato, né, gente? Cadê o pato? A menina se chamava... Ah, outra, era... sim. Nossa, mas ela sabe, né? Sei lá o nome daquela menina. Ah, eu peguei ódio da atriz, até dei um follow nela no Instagram, mas ela é boa, mas eu dei um follow nela. Mas enfim. É porque ela... Oi? Pode falar. É porque assim, ela foi muito vilã em Together With Me. Então, tipo, ela mereceu. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Ela mereceu o que ela sofreu. Mas depois, nos primeiros episódios. Aí quando eu olhei lá pro final, cara, mas ela foi muito assim, conivente com o que tava acontecendo. Ela viu a traição, não vou falar o quê, nem, enfim, assista. Para, menina, eu, hein? Enfim, assista. Ela viu o que aconteceu, mas mesmo assim ela insistiu. Ela continuou, ela, tipo. Corna mansa. Eu e minha amiga, quando a gente tava assistindo, minha amiga criticou muito, tipo, minha amiga assistiu de Garrett Me, e ela ama esse de Garrett Me. Só que assim, quando ela viu essa atriz em What's the Duke, mano, ela ficou, eu não acredito que essa personagem tá sendo criada, né, construída desse jeito, porque a bicha sofre, sabe? Gente, mas ela se dá bem, né? Ela fica com o piloto de avião. Depois, né? Mas depois, porque no, na primeira temporada, ela passa a primeira temporada toda sofrendo. Os fins justificam os meios, já dizia Maquiavel, ué. Eu, hein? verdade. O problema é sempre esse. É que elas sempre são colocadas como... Ou elas são. Ela, na verdade, elas começam como o status de namorada, tipo, o status de ser a segunda pessoa, de ser a metade da outra pessoa. Aí, de repente, aparece uma outra pessoa e elas são jogadas para escanteio, entendeu? Aí das duas, uma. Ou elas ficam como essa. Como ficam em What's the Duck sofrendo, ou então elas ficam endemoniadas como ficam a de Together With Me. É sempre assim. Gente, para de rir, ela é de nervoso. Dá pra respeitar o chifre? Dói? Não, eu não sei o que é isso, né? Porque eu também não sei. Porque a pessoa, se eu desconfiar que a pessoa tá me traindo, nunca mais eu olho na cara, né? Então eu não sei. Não, eu acho que, assim, eu sou adepto daquela religião de que todos nós somos. Mas eu não sou, né? Eu acredito, mas eu não sou. Mas, continuando, o que eu quero falar dela. É que ela é assim, pelo menos nos comentários no YouTube, etc., ela é muito criticada assim, ok. Ela pode ter sido até conivente, mas eu acho ela bonitinha, sabe? Fofinho, ela e o Pop. É Pop? É Pop. E o Pop é uma gracinha. O Pop é um patinho, literalmente. Ele é um patinho, ele tem uma bochecha, gente. Maravilhoso aquele personagem. O Wario. Gente, olha o nome dele. Olha, eu tinha um Jabo Lacha. Ah, gente, meu sonho de ser nome de Jabo Lacha. É o mundo nome, né? Hã? Ote, não? O nome isso, do personagem é Ote. Ote. Mas o nome dele é Stronger. Nossa, gente, oi, imagina. Mas que... quem aí, perguntinha, rapidão. Quem aí assistiu realmente até o final a To Get With Me? Quero saber. Eu não sei a terceira temporada. Não pois não. Mas você falando a nova? A The Next Chapter? Não. A primeira. Ah, não. A primeira eu assisti. A primeira eu assisti tudinho. Pois é. Lá pro final, tem uma coisa que é, tipo, muito, assim, que você vê o Oit fazendo um monte de coisa, né? Não vou falar o que... com o Pop o tempo todo. Aí, tipo, lá pro final acontece uma coisa... Amiga, você tá confundindo. Peraí. Espera aí, eu também fiquei confuso agora. Cadê o Pato? É Oit e Pop. Together for me é Nock e Corny. Peraí, você tá falando de quê? O Oit e o Pato? Não, Together. Não, amiga, você tá confundindo, peraí. What's the Duke? Ah, tá. Ah, tá. É que eu falo que eu tava confuso aqui. Pode falar. Sim, pode falar. Sim. Ah, tá, enfim. Enfim. Tadinha. Tem um monte de lição de moral, porque ele percebe o quão errado ele tava a série inteira. Porque ele tava fazendo um monte de coisa que não era meio que permissão, digamos assim, do outro personagem. Uhum. Ele meio que nada. Percebe no final o quão errado ele estava. Isso é meio que sim, por causa da... aquela outra criatura lá que eu odeio, aquele pequeno. Hã? Sim, sim. Quem, gente? Aquele outro que é comissário também. Que na... É! O que fica com o Rambo? Olá. Odeio ele com todas as minhas forças. Uhum. Ai, tá, meu jeitinho dele, eu, hein? Ah, entendi. É porque eles fazem merda. Gente, mas sim. É isso que eu falei sobre. Fala, o que tá falando? Oi, Anja, pode falar. Eu já falei, eu concordei com ela que eles fazem merda, só dá um problema, os dois. Ai, gente, para, eles estão na fase rebeldia. Piora, não, mas piora, na fase rebeldia de 17 anos, eles já estão com barba na cara, né, pudera. Exatamente, concordo com o Bob. Nossa, eu concordo com você. Quem tá com barba na cara? Os meninos, não tem barba porque é da Tailândia, né, mas eu já é velho já. Rebeldia 16, 17, 18 anos, meu filho. Então depois posso, disso é pouca vergonha mesmo. Eu posso ser rebelde. Ah, mas eu não sou, sou crente. Mas, então, sobre o meu último comentário sobre Cadê o Pato, na verdade é Cadê o Pato 2, que era pra eu ter contemplado na primeira parte da conversa que eu não contemplei. Mas na verdade, eu vou falar, porque, gente, tá no trailer. É sobre estupro em BL. É visível que o menino embebeda lá o Oit. E os dois estupram ele, né? Enfim, é uma coisa assim recorrente, é triste, né? Eu não vi a segunda temporada ainda, porque o povo tá criticando demais, tem medo de ver e ter. Porque eu adorei a primeira, não vou mentir. Não, nossa, eu decorei a musiquinha, gente. Vocês decoraram a musiquinha? Cauê, o próximo tópico, que nós já estamos com 47 minutos. Ai, mas não era só dois. Ângel, qual é o outro? Não, você estava falando lá no grupo que ia falar alguma coisa sobre. É o que a Bia falou, que é o esquecimento do B. Verdade. Então, o Ben é de borracha, né? É porque, né? Até voltando no nosso Teduc, o cara parece que não percebe, porque ele gosta de garotas. Só que ele quer ficar com quem? Eu adoro isso, eu adoro. Ele não sabe que existe ele, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Ouvia, eu vi no Twitter uma vez, muito engraçado, que falou assim, pegaram o trecho. Que falava assim, você é gay? Aí falava, não, eu não gosto de meninas. Aí a menina colocou assim, chocada que o Oit inventou a broderagem. Gente, eu dei muita risada disso. Mas o pessoal do Oriente é Zeus puro balsomínio, né? Ai, vou pra lá, é por isso que eu vou pra lá, gente, é o meu lugar. Mano, é porque pra ele, o Bi é outro. É o quê? Não tem o termo? É porque eu acho que ou você é um ou você é outro para eles. Tipo, não tem meio termo. É, não, não, mas você viu a vocês vê a relutância que eles em todas as séries têm de falar? Por exemplo, vamos pegar Chumonzun, né? Duas luas, um. Não, não vou falar não agora, vou falar assim. Que passa a série toda, eles nunca admitem, por exemplo, God, o personagem do God, por exemplo, que é o Dr. Pana. Ele fala o seguinte, eu gosto do Ayo, é só isso. Ele não... Entendeu? Eles têm relutância em falar. Sei, sei. Isso acontece também. Não sei se vocês conhecem. Gente, eu tô lembrando aqui. Desculpa, fala. Tudo bem? Eu fiquei bugada, não sei se é pra eu falar, enfim. Tem uma série chamada Scam. Tem vários reboots dessa série. Maravilhosa! Ai! Mas eu nunca assisti. O personagem Zack, na terceira temporada, ele leva uma super bronca do melhor amigo dele, porque ele fala bem assim, tipo, ele só gosta do Evan. Ele não quer ser, tipo, não quer fazer passeata. Skill já é maravilhoso. Ai. Uhum. Aí ele deu uma super lição de moral. Uhum. Dizendo que essas pessoas que ele estava dizendo assim, meio de que diminuindo, lutaram pelos direitos deles para que eles conseguissem andar na rua decentemente sem serem rechaçados, essas coisas todas, entendeu? É isso que eu queria citar. Não, mas Scam, gente, Scam tá em outro nível. Scam tá em outro nível. Outro nível, gente. O que é aquilo? Todas as temporadas. Eu gostei muito do da Itália e do da França também. Eu me surpreendi muito na Itália, porque a Itália é um país extremamente conservador, igual o Brasil. Católico, assim, né? Graças a Deus. Mas você é evangélico ou você é católico? Você daqui a pouco vai falar que é o bandista. Eu sou bandista, eu sou protestante, eu sou cristão, eu sou tudo isso. Glória a Deus. Não, então, o Cauê é zoeira, Su. O Cauê é da zoeira. É mentira. Eu frequento a missa todo domingo às 10. Eu, hein? Então, eu acho assim que, como a Bia puxou esse assunto, eu acho que as abota temas de uma maneira tão leve, tão... Que skin, né? Tá falando agora de skin. Mas também a gente tá falando aqui de Noruega, né, gente? Noruega é país de primeiro mundo. Primeiro mundo, em né, todos, gente? Em todas as questões. Exato. É primeiro mundo em todas as questões. Todo mundo ali é livre. Sim. É pra lá que você eu pode vou. Ver que na cena do hotel, por exemplo, a recepcionista do hotel não olha todo, tá na maior naturalidade. Olha que o Isaac fala assim, olha que o Evan fala assim, meu namorado é muito lindo, né? Então ela tá assim... Pois é, então, assim, é tudo tão natural, é tão diferente, assim... Porque, por exemplo, nós temos, já que pegou esse gancho aí, vamos falar um pouco aqui agora da série do Oriente. Nós temos aquela série clássica que eu vejo por partes, assim, eu não gosto muito dela, que é Queer as Folk, sei lá, eu acho que é Queer as Folk que chama a Angela aqui, que é craque do inglês, sim. Ela sabe. Então, assim, retrata uma coisa assim, que só retrata mais só a coisa estereotipada, a coisa do sexo casual e tudo mais, que é traição. Aí a gente vê, por exemplo, também uma série maravilhosa também que eu acho que vocês assistiram, que era da Noruega também, mas teve remake dos Estados Unidos, eu gostei muito, que é aquela série Testemunho Ocular, Eyewitness. Não sei se vocês chegaram a ver. Que tem o Lucas e o Philip. Qual foi aquele filme que você mandou assistir pra fazer a matéria, que eu esqueci? Orações para Bob. Ai, não gosto nem de lembrar que eu já choro. Ai, esse filme. Ah, eu preciso assistir, gente. Fazer a matéria, socorro. Gente, aquele Cauê, mas você leva lenço. Ah, eu sou forte, eu não choro verdade. Não, filho. Você acha que... Eu também achei que eu não ia chorar, bicho. Eu também achei. Eu vou sempre achando isso. E engraçado que o rapaz que fez o Bob, ele foi tão bem fazendo o Bob, aí ele vai pra Teen Wolf e atua daquela merda, né? Quem aqui viu Teen Wolf... Você para de criticar que eu comprei o livro, tá? Eu comprei Teen o livro. Wolf. Você já assistiu Teen Wolf? Eu já. Qual é o personagem dele? É o Parrish. O Parrish lá, o Sargento Parrish, que é o cão do inferno. Então, ele é o principal, ele que fez orações pra Bob. Ele é o Bob, o Robert Griffith. E qual é o mais grande papel dele, né? Assim, no Teen Wolf, ele é o Parrish. No filme, ele é o Bob, não, o principal. Não. Nesse filme que você citou, sem ser Teen Wolf. Então, ele é o Bob, o principal, funciona assim. Queer as Folk. Queer as Folk lá é muito antigo, gente, é de 99. é uma série muito antiga, assim, que foi de 99 a 2004, 2005, se não me engano, que foi. Ele não tá em Criaçouque, não. Ele tá no Orações para Bob. Ele fez Orações para Bob. Ah, Orações para Bob, Aham. Tá. Uhum. Sim. Então, eu acho assim, eles tratam na Noruega, tem uma série, eu esqueci o nome do país também, daqueles países lá, é Ucrânia, Paraná, chamada Crossing the Line. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, é claro que assisti a History, né? Crossing the Line, eu já assisti. Não. Crossing the Line, History é do Taiwan, é um BL. Você tá indo bem, filho. Crossing the Lines é uma série criminal que eles fazem tribunal penal, que vocês sabem que a União Europeia, né? Acho que todo mundo aqui estuda e sabe, né, que existe a União Europeia. Aí eles fizeram um tribunal internacional de uma equipe que poderia investigar qualquer crime em qualquer região da Europa, né, dos países da União Europeia. Aí também lá eles tratam isso com muita naturalidade. Não, a série não gira em torno disso, mas nos momentos que aparece, eles tratam de um jeito assim que... Ah, tudo bem, uai? O que que tem, né? Ô, gente, peraí, mas a gente não tá saindo meio do tema inicial? Não, mas na verdade... começa a falar... Fala, Bob. O principal, já falou, né? Os dois lá, o... Os dois principais não era o estupro. Oi, vocês estão ouvindo? Eu sou. E o outro porque... lado, que eu esqueci o segundo lá já. A mulher, mas... da mulher, a satanização da mulher. Da mulher, aí a gente começou a falar sobre a questão LGBTQI+, né? Que a Bia bem falou que o pessoal acha que o B é de bolacha. Sim. Eu queria falar uma coisa. Pra gente, já tá mudando muito pra gente aqui. Fala, Eu queria falar, nesse contexto do B, eu queria falar um pouco do Brasil. Hã? Desse B, desse negócio de bissexual, etc. Uhum. Que no Brasil, eu acho que, pela experiência minha, tá? De amigos, de conhecidos, de, enfim... Ah, porque você fala que você é bi, eu ia te dar uns tapas. O quê? Você fala que você é bi, eu ia te dar uns tapas. Então, inclusive eu também sou adepto do B. Mas eu acho que assim, muitas pessoas... Por que vocês estão rindo, gente? Eu tô sem alvo de chacota, eu vou sair. Sai eu não, Diva. Eu sou de chacota. Ai, obrigada. Sai não, Gauê, a gente ama. É, vocês amam rir de mim, né? Aposto que você favorita meus áudios no WhatsApp pra ficar rindo em casa depois. Mas enfim, eu tava falando. Eu faço isso. Esse negócio do B, né? Que as pessoas ou é ou não é. Enfim, esse negócio do B, eu acredito que está aumentando no Brasil esse negócio desse negócio que está diminuindo o preconceito e está aumentando a tolerância. Ainda que. É claro que o conservadorismo tá crescendo no mundo todo, principalmente no Brasil. E eu falo zoando e tal, mas é claro que eu não apoio. Eu sou com certeza. Ele não. Ok, mas não vamos militar sobre política aqui agora. Não vou cortar essa parte, porque se pessoas bolsominions escutarem isso, mano, pelo amor de Deus, corta essa parte. Bolsonaro, nunca critiquei. Nosso primeiro áudio que eu, mas o John e a Duda fez. Nós falamos tão mal desse ser... desse ser, não vou falar do inferno que Lúcifer não merece, né? Mas... Enfim, continuando. Ai, gente, é isso. Era sobre o Brasil mesmo, né? Porque eu gosto de fazer essa ponte com a gente também. Né? Eu gostaria de fazer outra. Qual? Enfim, é que, assim, na escola, quando eu tava lá de boas, né? Meu professor, lindo e maravilhoso, só que não, de sociologia e filosofia, virou pra turma e começou a falar e perguntar essas coisas sobre assumir a bissexualidade. E começou a basicamente criticar, só que, digamos assim, como posso dizer, tem como você fala mal, só que... Veladamente. Disfarçado. Disfarçadamente, sabe? Cara, uma amiga... Amiga não, colega de... Ex-colegas de classe. Quando ela viu aquilo, ela quis esmurrar o professor, porque, obviamente, né, ela é bi. Aí, porque, assim, ele basicamente estava falando que tá sendo uma coisa normal, tá virando modinha. A palavra que usou foi modinha. Tá virando modinha, sabia? É isso que eu ia dizer. Mas é isso que eu ia falar. Tipo assim, não é. Obviamente que não é moda. Obviamente que não é. Só que assim, tem gente que trata como se fosse isso. Como se. Tipo assim, o bi tá ganhando visibilidade? Sim. Porque todo mundo, as minorias agora, estão se levantando e dizendo: ah, eu sou assim. Digamos que. Não é que tá tendo coragem, mas agora tem mais liberdade pra fazer isso. Isso, liberdade pra se expressar. Iba. Exato. Só sim, entendi. É exatamente isso. Só que aí tem sempre um escroto desse que diz que é moda. Que diz que bi é curioso. Não existe ser bi. Existe o curioso, entendeu? Sempre tem um jovem tipo, falar isso. Você só quer experimentar. É isso que isso. Eu acho que é isso que eu quis dizer. É que a pessoa só quer experimentar. A pessoa tipo, só quer saber como é. Aí depois é taxada de bi. Ou, enfim. É basicamente isso que ele quis dizer. Conheço pessoas que experimentaram e estão experimentando até hoje. Tá amarrado, irmão. Tá amarrado. Tem que voltar pra igreja, né? Isso é tudo desviado. Ah. Não, é, e assim... Falta um terço de uma Bíblia embaixo do braço. Eu, hein? Enfim. Ai, você começou numa missa do padre Fábio de Mello. Gente, deixa a menina falar. Tá? Pronto, fala, Bia. Não, e isso é pior quando você fala de outras coisas. Por exemplo, eu não lembro quem era. Alguém do grupo lá do Boys Love, não lembro qual foi das meninas, que chegou a falar sobre a visibilidade de outras letras, além, né, do B, do G, e assim vai. Que é a questão do pansexual, do demissexual, e assim vai. Que você tem uma diversidade. Agora, quando se você for falar, ah, isso não existe. Ou então, tipo, a pessoa fica, que diabo é isso? Entendeu? Eu que sou pan... Pra explicar, mano, a pessoa olha, mas tu não é bi? Eu, não. Não é a mesma coisa. Ah, mas parece. Eu acho que a própria construção da palavra gênero, né, é uma coisa que poucas pessoas conhecem no Brasil e no mundo, né, que gênero é uma construção social, é como a pessoa se vê. Eu acho que é uma coisa que devia ser, sim, ensinada, etc, etc, divulgada, né, ensinada porque... em toda a sua diversidade, né. Exatamente, porque ensinado, gera ignorância, gera intolerância, etc. Né? Sem o conhecimento. As pessoas são ensinadas a... Que nem quando, por exemplo, eu que trabalho com pesquisa... Ai, quem tá tossindo? Peraí, Ângela. Quem tá tossindo? Gente, o que foi isso? Sim, pelo amor de Deus. Eu, hein, pegar gripe pelo celular é complicado. Pode continuar, Ângela, vai. Olha o outro. Sim, é porque, tipo, as pessoas são ensinadas como... Sempre eu vejo, no caso eu que trabalho com pesquisa, vejo em questionário o sexo, não é gênero, entendeu? Aí as pessoas não entendem o conceito de gênero. Elas pensam em sexo masculino e feminino, só. Sim, tem um leque de diversidade. Não, mas quem vai entender conceito de gênero? Porque no Brasil tem gente que acredita que professor de ensino infantil é servir mamadeira com piroca. É, né? O quê? É um desrespeito para professor. Eu, como professor, fiquei indignado. Eu entendi, eu critiquei. É porque teve a polêmica e fake news sobre... Na época de eleição, que disseminaram sobre um dos candidatos, eu não lembro o nome, acho que é Haddad. É o Haddad, eu votei nele. Isso. Obrigado, beijos. Enfim. Fala, amiga, fala. E disseram que ele estava colocando... Tinha implantado, digamos assim, esse projeto de querer fazer um kit gay para as escolas. Isso aqui, só que eu acho que gente, isso nunca, que acho, nunca existiu, né? Existiu não. Mas não. Não adianta falar. Não adianta. Porque, tipo assim, é cada absurdo um ano quando eu vi na TV a ministra dizendo, ah, porque aqui no Brasil nós vamos mudar, vamos entender que as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Eu fiquei assim, pronto. É o fim. Damaris ícone, amo minha mãe. Oh, ele é irônico com boa. Tem hora que não dá pra saber se é ironia ou se é verdade. Eita, Dadá. Eu também Dadá. Não sei. Eita, Dadá. Eu chamo ela de Dadá, né? Somos íntimos. Ai, Dadá é muito polêmica. Ela gosta de causar essa mulher, viu? Mas é porque agora ela tá com a fama, né, gente? Ministra, acha que pode tudo, tadinha. Porque ela foi criada na aldeia indígena. Mas na verdade, nem os indígenas são assim, é que ela é intolerante mesmo. Eu já falei, Dadá, não pode ser assim, Dadá, você não vai conseguir. Ela roubou voto. Uma índia, né? É diferente. Ela é Nazaré Tedesco, sim. Você tem alguma coisa contra? Eu não, que tinha que ter a justiça, né? Mas. Ah, então pronto, essa justiça não é suficiente, então você não pode falar nada. A Índia não foi maltratada, então pronto. A gente só ri mesmo. Dadá é polêmica. Não, mas essa questão que a Bia falou é uma questão excelente, porque, tipo, eu acho assim, é uma desvalorização com quem trabalha com pesquisa e com professor enorme, gente, enorme. Eu preciso desse país. Eu vou virar professor e vou sair desse país. Eu tô vendo contatos aí, gente, depois eu conto pra vocês no privado. Ah, eu vou sair desse país, sim. O meu país é o Sul. É o pior, é o pior estado do Brasil, eu queria dizer. É fascista, mas ganha bem, professor. Eu, enfim, continuando. Pode continuar. Fala. Mas, então, Bia, sobre a experiência. Agora eu vou fazer um projeto pra ela. Eu sei que a gente é meio doido, você deve ter assustado, né? Quem olha lá as matérias todo sério, né? Esquistal e tal, escreve aqui as lá. Aí pensa, é um bando de povo chato e tal e tal. Quem é tudo doido, se xingando e falando de política, misturando com calça zero. Eu não sou assim. Eu quero saber. Cala a boca, Cauê. Eu tô começando com a Bia. Eu queria divulgar aqui que eu sou maltratado nessa comunidade. É porque você não cala, cara. Você tá fazendo meio splink aqui com a Bia. Eu tô tentando dar uma oportunidade pra ela falar uma coisa aqui e você tá entrando no meio. Agora a Kéfera tá aqui. Agora você tá sendo me interrupting. Deixa eu te perguntar, qual foi a sua experiência, assim, que você achou, e também, de um modo geral, o que você acha da Boys Love? Você pode criticar, falar o que você acha de melhorar os sites, as redes sociais, cala a boca, Cauê, eu vou te copiar. No site, nas redes sociais, o que você pode melhorar no geral, e qual foi a sua experiência em participar do podcast, que você... foi, assim, a nossa primeira convidada de hoje, né, assim, no geral, a primeira convidada que não é... do staff, ou que é ligado a Boys Love no geral, o que você queria que a gente fizesse para que você, sei lá, interagisse mais com a Boys Love? Parasse de censurar o Cauê. Cadê o botão de bloquear? Então, não tenho o que criticar, na verdade. A gente é até grata e agradecida em todos os quesitos por terem me chamado. Eu achei muito fofo a pessoa que me chamou na DM, né? Não sei quem foi, mas adorei ela. Ou ele. Pra quem me chamou na DM, que adoro. Agora a falsidade, hein? Credo! Enfim, continuando. Eu gosto muito do site de vocês, porque é um dos poucos que realmente põe conteúdo de verdade, né? Não fica só falando baboseira e, né, fazendo matéria só pra encher. É muita informação que, tipo, eu não teria se não seguisse. Eu, sinceramente, às vezes eu passo umas informações pra minha amiga e ela fica sabendo, tipo, 2 dias depois, porque, assim, meio que ela não segue, tá? Ela não tem como seguir, porque não tem redes sociais. Mas como eu tenho, eu passo a maioria das coisas pra ela. Que, tipo, se ela não tivesse as informações que eu passo, que é de vocês, no caso, né? Provavelmente ela não saberia. E ela fica muito agradecida. E adorei. A melhor matéria que eu vi até hoje lá foi sobre uma review que teve... não lembro o nome. I Love You, Power. Não sei. De 2019, que teve dos atores. I Love You, Fempest. We So I Love You, Fempest. Isso. Nossa, foi muito bom. Eu adorei, porque, tipo, não vi nem metade daqueles momentos. Eu não achei no YouTube, fiquei muito chateada, mas obrigada. Ai, obrigado, foi eu que escrevi. Mentira, não, você me tirou. Para, o crédito tem que ser meu. Vocês são muito engraçados e doidos, gente. Quando tiver outras oportunidades, eu adoraria voltar, sabe? A gente vai... como eu falei no primeiro podcast, nós estamos criando uma rádio aí, a Rádio Boys Love Brasil, em breve. Eu vou ser locutor. Com certeza, todos que quiserem vão poder ser. Nossa, vai ser demais, gente. Eu vou ficar famoso. Vamos ter participações ao vivo dos ouvintes. Aí sempre que você quiser entrar com a gente, comentar algum assunto que está no ar, você sempre será bem-vinda, né? Eu não me apresentei, né? Porque no início, mas falando aqui, ninguém eu quer sou. Saber de você, Bob. Eu sou fundador da Boys Love Brasil há 2 anos atrás. Eu, juntamente com o Elbert, nós fundamos a Boys Love Brasil. O Elbert, por motivos pessoais, problemas e tudo mais, ele teve que sair antes mesmo de eu pôr o site no ar. Então, pra mim, assim, ouvir isso de você, que é uma leitora, porque o pessoal do staff, a gente fala, é meio suspeito, né? Porque a gente tá ali. É verdade. Agora, uma leitora é falando. A gente tem uma mensuração sobre qual é o impacto que a gente causa assim, nas pessoas, tanto pro bem ou às vezes para o mal, que a gente já entrou em treta aí e tal, mas enfim. Eu não. Então, eu queria muito agradecer você por ter feito essa participação e dizer que as portas da Bird of Brasil estão abertas. Se algum dia você tiver tempo e desejo de participar do Steph, ficar nessa loucura toda com a gente, lógico, dentro do seu tempo, sinta-se convidada a fazer parte, né? E é isso, muito obrigado pela sua crítica, pelo seu elogio, na verdade, não foi uma crítica, né? E desculpa qualquer coisa, assim, eu sei que você não tá acostumado com essa doideira, mas nós somos assim. Não, eu adorei. Aí, sinta-se convidado sempre que você vê alguma coisa que você acha que esteja errada, criticar, que é com críticas que a gente cresce cada vez mais, né? Então, é isso que eu queria falar, agradecer o Cauê por conduzir essa conversa, em nome, assim... Na verdade, você, né? Você não deixou eu falar, você que me chamou, eu, hein? Ai, fala, Bob. Agradecer a Angel com todo o seu conhecimento de doutoranda, né? Aí, olha que caixinha. Por ter participado aí com a gente também, ela que faz parte do staff. E só para encerrar minha fala e deixar vocês se despedirem, agradecer a todos que vão ouvir essa parte do staff também. Vocês vão ouvir minha voz chata nas 3 partes, porque eu sou intrometido mesmo. Bob, observando a gente. Então é isso. E aos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes que quiserem participar conosco, haverá outros podcasts. É só procurar a gente nas DMs aí. Quero dizer que hoje nós estamos com o site da Boys Love Brasil principal, onde nós postamos matérias, reviews e tudo mais. Estamos com o site da TV Boys Love Brasil, onde a gente posta fanmeetings, posta filmes, séries, enfim, tudo relacionado a Boys Loves, e também estamos com o site de tradução de novels, ou seja, para quem começou com hoje, estamos com 3 sites, né, e estamos com Twitter, Facebook, grupo no WhatsApp, conta no Netpad, enfim, todas as redes sociais, nós estamos presentes lá, e convidar todos os ouvintes a seguir a gente em todas as redes sociais, né. E sempre interagir conosco, que eu tenho certeza que para nós da STF, a cada interação é uma enorme honra e um grande prazer sempre estar interagindo com vocês. Que lindo! Verdade, é tudo falso! Eu achei tudo. Até porque eu não, tipo, eu acho que eu peguei a fase que vocês estavam bem assim, mas assim, vamos dizer, evoluídos. Né? Porque já tinha até site, um monte de coisa postada. Eu já peguei esse tipo de fase, né? Que eu comecei a comentar e né? Repassar essas informações. Às vezes eu passo as suas matérias até nem para pessoas que realmente vejam velhos, mas sim para tipo, informar mesmo, como teve um daquele país que vai punir, né, a homossexualidade agora. Eu passei para outras pessoas, claramente, né? Porque as pessoas precisam ser avisadas desse tipo de coisa. Não é só em questão de PR, mas esse tipo de informação é bem importante de ter. Enfim, agradeço a vocês por passar esses enormes conteúdos e maravilhosos. No final. Ai, obrigada. Que fofo. Angel, é o seu primeiro podcast, né? Sim, é o primeiro. O que que você achou? Qual foi a sua experiência? O que que você está achando até agora de participar da nossa equipe? Ah, eu adoro participar da equipe, porque, como já falou, a gente é todo doido, né? Todo mundo ali. Acho que eu não. O Caio Diego aqui também é sim. Eu não sou, para! Todo mundo é meio doido. Todo mundo se adora. O principal é que todos nós nos respeitamos, né? A gente se apoia também. sempre fazendo, a gente busca fazer o melhor trabalho que a gente pode. E eu adoro estar com staff. A minha experiência agora, eu nunca tinha feito isso, e eu adorei. É, saber, como o Bob falou, que a gente está conseguindo, além de passar informação, né, está fazendo alguma coisa boa, né, e está levando conteúdo bom para o pessoal. Eu agradeço o elogio que ela fez da minha matéria, que eu fiz pensando justamente porque, querendo ou não, é um pouco difícil da gente conseguir tanta informação assim para todos nós. E não é algo tão fácil assim, conseguir conteúdo da Tailândia. A gente sabe que não é tão fácil. Mas tá sendo ótimo. Tem que mandar nude pra conseguir, porque eu já fiz isso. Que isso? Eu nunca fiz isso, não. Cheguei nesse você estágio. Você tem que falar, você realmente entrar no podcast. Ai, Anjo, pare que você fez também. Eu lembro aquele tailandês lá. Para, não, continua. Não. Quem falou que o tailandês foi tu, esqueceu? Mas o que a gente tá fazendo? Apesar disso aqui tudinho, eu adoro. E foi ótimo. O Cauê é uma pessoa incrível. É uma das pessoas mais divertidas. Ai, obrigado. Me divirto muito. Então foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada. E eu espero continuar no grupo por muito tempo. Será uma honra ter você por muito tempo no grupo. Obrigada. Cauê, você que já está um tempinho aí conosco, né? Apesar de todas as brincadeiras, todas as zoeiras aí, qual a sua experiência de estar, você já participou de outros podcasts com a gente, né? Qual a sua experiência de estar assim no staff da Boys Love, agora falando sério? experiência e tudo mais e tal, o que, que você está achando aí já nesse tempinho que você está desde o fim do ano passado? Comenta aí pra gente. Bom, primeiramente, eu acho que é uma exploração infantil, o que vocês fazem comigo, mas eu gosto, sabe, eu gosto de ser explorado. Eu acho que até é um fetiche meu, mas enfim, fora isso, no podcast... Ai, para, meu gentinho! Fora que a cada podcast, acho que eu participei de 3 ou foi de 2? Foi de 3, isso, 3, esse aqui é o terceiro. A cada podcast que eu participei, eu gastei todo o meu pacote de 4G para poder falar com vocês. Então, é caro, sabe? É caro produzir conteúdo, mas é bom. Porque é uma experiência, assim, muito boa. É claro que é muito bom quando você faz uma coisa que você gosta. Porque é diferente, dá um gás para você fazer, por exemplo, traduzir para mim. Ai, às vezes, esse drama tal. Não, mas eu tô traduzindo por quê? Porque é BL. Vai ter gente que vai ler, vai ficar satisfeita, vai ter acesso à informação. É o mesmo quando a gente faz matéria, no caso dos colunistas. É satisfatório, por exemplo, quando um fã, que nem a Bia, interage, quando comenta. Eu adoro, eu sempre coloco no final todas as matérias. Quem já revisou, quem lê minhas matérias sabe. Todo final de matéria eu coloco assim, gente, eu estou aberto para críticas, elogios. Eu gosto de ver quando as pessoas comentam, quando elas compartilham. Eu acho muito legal e eu fico muito feliz, claro que... Assim, eu não conheço se tem outros sites, sabe? Não é querendo se fazer dos outros, mas que chegam aos nossos pés no Brasil hoje. E eu quero manter no topo, porque eu acredito que eu vim para a Terra para ficar no topo. E o site também vai ficar no topo. Agora, um comentário breve sobre a Steph. É claro que... Nossa, quase caí da cadeira. É claro que esse negócio da brincadeira, da liberdade... Sim, eu levo tudo na brincadeira. Porque, na verdade, eu sou triste. Sou uma pessoa muito triste, eu choro de noite antes de dormir. Mas é muito legal dar bom dia para vocês todo dia. Falar o dia todo, trocar informação é muito bom. E eu espero que eu continue na BLB, só para os íntimos, por muito tempo. E que eu espero que... É isso, que a gente fique juntos bastante tempo e que venha muitas novidades. Ai, nossa, cansei de falar. Alguém me dá água. Ai, próximo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa segunda parte do podcast. Aos que vão ouvir, eu peço, como o Cauê tão eloquentemente bem colocou, comentem tudo mais sobre. E eu espero também que aqueles que desejem participar entrem em contato conosco, que será um prazer. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e disposição estar aqui com a gente, Bia. Para nós é uma honra enorme receber um fã, né, um leitor do nosso site, das nossas redes sociais. Eu vou chorar. E é isso, eu espero sempre estar que a Boys Love esteja levando informações, lógico, do mundo BL, mas muito além disso, informações úteis para tornar a vida de quem sempre teve uma vida ruim um pouco melhor. Muito obrigado, gente. Obrigada. No Instagram. É, se vocês querem divulgar as redes sociais de vocês, fiquem à vontade. Ai, vou começar, né? Não, para, eu vou começar. Ai, gente, me segue. Eu vou deixar no comentário do podcast, com certeza que, com certeza, eu vou ter que divulgar esse podcast. Aí lá eu deixo bem. Ah, é, cola de assim. Todo mundo. Não, só o meu. Empolgada. Ah, tá. Eu, hein? Só o meu. Nos comentários eu deixo minhas redes sociais se vocês me seguirem, tá? E eu chegar aos 50 seguidores no Instagram. Obrigada, gente. Tchau. Então é isso, pessoal. Até o próximo. www.boyslovebrasil.com